baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. O dinheiro no bolso, o hit é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, te deixo sentada, te levo pro beco, te jogo no canto e faço a proposta. Vem! Eu disse toma, toma. Viu? É pra fazer bem gostosinho. Bem gostoso, mãe. Canta comigo assim, ó. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso, o hit é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, te deixo excitada, te levo pro beco, te jogo no canto de faça proposta. Vem! Eu disse toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Produções e eventos.